o que responde essa pergunta que há tanto tempo eu faço e não sei responder. O que eu sou, pra que nasci, de onde venho? Se meu empenho é tão sincero pra viver. Intuição sempre constrói meu próprio abrigo. Desculpe, amigo, se eu não sei o que dizer. Se estou aqui agora é porque faz sentido. Minha esperança é bem maior do que sei ser. Eu sou inteiro e é mais honesto ser assim, porque de mim ninguém vai ter coisa melhor do que tentar eternamente achar em mim o que há de luz, o que há de sombra, o que há de sol. Intuição, abrace-me, leve pro céu. Meu destino e essa canção me dê coragem pra recomeçar o que acredito. Estou um pouco aflito, estou com medo, estou no chão. Intuição, me abrace e me leve pro céu. Que é seu meu braço, meu destino e essa canção. Me dê coragem pra recomeçar o que acredito. Estou um pouco aflito, estou com medo, estou no chão. Do chão me levantei, me recriei, me descobri. Estou um pouco aflito, estou com medo. Estou aqui.